Eles se intitulam como os Hooligans. Sim. Quem não lembra, quem não sabe, os Hooligans era aquela torcida organizada da Inglaterra que nos anos 90 fizeram um caos na Inglaterra. Certeza. Toda. O poder público britânico teve que atuar, né, proibindo a atuação desses Hooligans. E hoje está bem controlado por lá. Aí os caras vêm e botam o nome de Hooligans, né, como se fosse uma coisa boa. E não é, né, cara? Não é. Não é. Botar isso numa camiseta e ir pro estádio. Infelizmente. A atuação do Ministério Público está sendo pontual, graças a Deus. Vamos lá, ainda no programa de hoje, mas depois do nosso intervalo, muita coisa vai acontecer. Olha, jovem envolvida em um acidente na BR-222, infelizmente chegou a óbito lá na Santa Casa. Fortaleza recebe a 27ª edição do Festival Aleluia, com 5 dias de fé, música e solidariedade. Lá no Maceió, foi criado um feriado municipal que vai homenagear o Padre Cícero. E no esporte, tudo sobre os times cearenses. Isso e muito mais após o intervalo. Rede AMC. Compromisso com a notícia. Para ser notícia, tem que ser verdade. Olha, tá muito difícil arranjar um emprego. Mas aí deve estar faltando um brilho no seu currículo, né? Sabia que 94% das empresas preferem contratar formados pelo Senai? Sério? Com certeza. Entra aí no site que você vai encontrar diversos cursos técnicos e cursos de qualificação profissional. Agora tô sentindo que vai dar certo, hein? Vai sim. Acesse senai-ce.org.br e transforme seu futuro com o Senai Ceará. A informação corre rápido, mas nem tudo que chega até você é verdade. Notícia falsa confunde, espalha medo e distorce a realidade. Antes de compartilhar, pare e verifique. Tem fonte confiável? Foi apurada por jornalistas sérios. Informe-se com responsabilidade. Escolha veículos comprometidos com a verdade, com a ética e com você. Porque para ser notícia, tem que ser verdade. Uma campanha da Rede ANC e emissoras afiliadas. Chegou a hora de se destacar no mercado de trabalho. Seja Senai Ceará. Oferecemos mais de 300 cursos em mais de 20 áreas: energia, logística, TI, vestuário, automotiva, refrigeração e muito mais. De cada 10 alunos, 7 saem empregados. Tá esperando o quê? Vem alavancar sua carreira com a gente. A notícia do Ceará. É o nome de quem faz jornalismo de verdade, com imparcialidade e, acima de tudo, ética. O jornal impresso alcança os formadores de opiniões de todas as regiões do estado. Além de ser disponível gratuitamente nos formatos impresso e digital, o jornal Divisão Municipalista é distribuído também nos principais órgãos e instituições cearenses. Saiba, se acontece no Ceará, vira notícia aqui. A informação corre rápido, mas nem tudo que chega até você é verdade. Notícia falsa confunde, espalha medo e distorce a realidade. Antes de compartilhar, pare e verifique. Tem fonte confiável? Foi apurada por jornalistas sérios. Informe-se com responsabilidade. Escolha veículos comprometidos com a verdade, com a ética e com você. Porque para ser notícia, tem que ser verdade. Uma campanha da Rede ANC e emissoras afiliadas. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LPV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos. Apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Você está na Rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Voltamos para o nosso informativo. Isso, informativo não, pauta ANC, né? Pauta ANC no seu segundo bloco. Vamos lá, depois desse intervalo, mandando um abraço, um alô para os nossos... as emissoras afiliadas aqui à rede ANC, que sem elas, logicamente, não seria possível transmitir toda essa informação com credibilidade para todo o Ceará. Lá no maciço do Baturité, lá no Mulungu, na tua área, viu? Rádio Paz FM 98,5, Capistrano de Abreu, Rádio Cultural FM 105,9, no município de Ocara temos Rádio Ocara FM 104,9, lá do senhor Correia, Rádio Vale do Acarape FM 104,9, do Freitas Neto em Acarape. Também temos no litoral oeste, em Pentecoste, Rádio Difusora Vale do Curu, Apuiares, Rádio Vila FM 98,7, em Amontada, Rádio Aracatiaçu FM 98,7, lá do Doutor Valdir. Em Tapipoca temos a Rádio Novo Tempo FM e Rádio Havaí FM lá em Itapajé. Litoral Norte temos em Barroquinha, Bitupita FM, Rádio Pontal FM 87,7. Eu tô atrás de um terreno por lá em Pontal. É, rapaz, em Chaval também. Município de Marco, Rádio Boa Nova FM 106,3, do nosso querido Alex Teófilo. Isso aí. Já já vai ter mais abraços aí pros nossos parceiros, né, emissoras afiliadas aqui à Rede ANC. Já se inscreveu no nosso canal TV ANC, cuida lá no YouTube TV ANC, você vai estar recebendo notícia quentinha 24 horas por dia. Olha, uma jovem que se envolveu num acidente na BR-222, infelizmente morreu na Santa Casa de Misericórdia. Na tarde desta terça-feira, por volta de 2h40 da tarde, foi registrado um acidente no quilômetro 329 da BR-222, no município de Tianguá. A ocorrência envolveu dois veículos, uma motocicleta e um caminhão de carga. Quem traz as informações bem detalhadas é o nosso correspondente, Manuel Soares. Olá, ouvintes da Rede ANC. Uma tragédia marcou a tarde desta terça-feira, 22 de julho, na BR-222, comunidade Valparaíso, no município de Tianguá, aqui na região da Serra da Ibiapaba. A jovem Maria Aline, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, após ser vítima de um grave acidente envolvendo sua motocicleta e uma carreta. Segundo informações, Aline estava realizando um atendimento estético domiciliar, quando, ao tentar cruzar a rodovia federal, foi atingida pela carreta. Ela foi socorrida ainda com vida por equipes do resgate e do SAMU, sendo levada inicialmente para o hospital de Tianguá. Devido à gravidade do caso, a Aline precisou ser transferida para Sobral, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A morte precoce da jovem causou grande comoção nas redes sociais e entre amigos e familiares. A Aline era conhecida pelo seu trabalho e carisma na região. Manuel Soares, de Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba, para a Rede ANC. Muito obrigado, Manuel Soares, pelas informações. Olha, Fortaleza recebe a 27ª edição do Festival Hallelujah, com 5G de fé, música e solidariedade. A capital do Ceará se prepara para viver mais uma edição do Festival Hallelujah, considerado ali como o maior evento de música católica da América Latina. A partir desta quarta-feira, dia 23, até o domingo, dia 27, o condomínio espiritual Uirapuru será transformado em uma verdadeira cidade da paz, com uma programação bem ampla e gratuita que reúne espiritualidade, arte, cultura, solidariedade e shows com grandes nomes da música religiosa. Promovido pela comunidade católica Shalom, o Hallelujah chega à sua 27ª edição, com expectativa de público superior a 1 milhão de pessoas, consolidando-se como um dos principais eventos turísticos e religiosos do país. Com atrações espalhadas em vários palcos, o festival conta com o palco principal Alívio, onde se apresentam artistas consagrados da música católica, como o Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo, Frei Gilson, Irmã Kelly Patrícia, Rosa de Saron e muitas outras atrações. Outros palcos, como o Adventure Street, trazem artistas voltados para o público jovem e alternativo, como o DJ Léo, banda Liliuskis, alguma coisa assim. Sabe pronunciar, meu querido Adalberto? Banda Liliuskis. Alguma coisa assim, né? Enrolada aqui, aí pra né? banda aí, que a gente tá desconhecendo. Já a gente traz o nome da banda bem direitinho. A Michelle Abrante também vai estar lá. Diante da Cruz vai estar lá também nesse palco alternativo. A Arena Cultural contará com experiências interativas, né? Essas experiências, apresentações artísticas e uma área de gamer com uma realidade virtual e também torneios eletrônicos. Muito bem, tá aí, ó, um evento que todo ano, né, tá cada vez mais, tá cada dia mais alcançando mais pessoas. Sim, com aí, certeza. Encabeçadas pela a grande Católica Shalom, né, comunidade Católica Shalom. Olha, vamos lá para Maceió, porque a cidade cria um feriado municipal em homenagem ao Padre Cícero. E trazendo as informações completas, eu vou chamar o nosso repórter João Batista. Olá para todos os ouvintes que acompanham a rede ANC. A cidade de Maceió, capital de Alagoas, agora tem um novo feriado municipal. O dia 20 de julho, em homenagem ao Padre Cícero Romão Batista. A data marca o aniversário de morte do sacerdote e foi oficializada por lei, publicada no Diário Oficial na última segunda-feira. O projeto é de autoria do vereador Alain Pierre, do MDB, e foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Maceió. Segundo o parlamentar, a medida é uma homenagem justa à fé do povo maceioense e à importância espiritual do Padre Cícero. Padre Cícero já vinha sendo homenageado em Maceió com a criação da medalha Padre Cícero e com a Gruta do Padre, localizada no bairro Bom Parto. Vale lembrar que Alagoas é o estado que mais envia romeiros para Juazeiro do Norte durante as tradicionais romarias. De Juazeiro do Norte, João Batista, para a rede ANC. Muito obrigado, João Batista, pelas suas informações. E vamos lá. Olha, o governo do estado do Ceará reconheceu na última terça-feira o trabalho de 60 centros de referências da assistência social de 49 municípios com a entrega do Prêmio Referência Social, edição dos anos de 2023 e 2024. A solenidade aconteceu na cidade Mais Infância, em Fortaleza, e contou com a presença do governador Eumano de Freitas e da vice-governadora. Também esteve presente a secretaria da Proteção Social, a secretária, na verdade, né, a Jade Romero, e também prefeitos e outras lideranças. Olha, entre os CRAs homenageados estão unidas cidades da região do Cariri, como Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Altaneira, Porteira, Missão Velha, Farias Brito e Brejo Santo. A premiação integra o Pacto pelo Fortalecimento da Assistência Social, lançado em 2021, e reconhece anualmente o desempenho de 30 equipamentos de assistência com base na qualidade dos serviços prestados à população. O investimento anual destinado à iniciativa soma agora R$2 milhões. A ação faz parte de uma política mais ampla de fortalecimento da rede socioassistencial no Estado, que inclui cofinanciamento, ampliação de unidades e articulação com os municípios. Somente entre 2023 e 2025, o governo estadual já entregou 18 novos CRAs. Olha, policiais civis do Ceará iniciaram nesta semana a quinta turma do curso básico de investigação de crime de homicídio. A qualificação promovida pelo governo do Ceará por meio da Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará fortalece os conhecimentos dos profissionais na apuração dos crimes violentos, letais e intencionais. No primeiro semestre de 2025, o trabalho das forças de segurança no Estado contribuiu para a redução de 16,6% desses crimes violentos. Foram 285 casos a menos no mesmo período do ano passado. Todas as regiões do Ceará apresentaram queda nas mortes violentas entre janeiro e junho deste ano. Tudo isso alinhado a um cenário. O curso aperfeiçoa a atuação dos policiais. Dentre outros aprendizados, o treinamento inclui capacitação em pronta resposta, estudo de casos concretos, aspecto tecnológico e em análise do local do crime. O professor e oficial investigador de Polícia Civil do Ceará, Paulo Melo, fala sobre a importância do curso. Bem, é um curso que, em sua totalidade, aborda a investigação de homicídios e todas as suas possibilidades. Apresentamos um modelo aplicado atualmente no Departamento de Homicídios com o intuito de replicar esse entendimento entre os colegas policiais para que possam levar as suas unidades aprimorando ou desenvolvendo novos conhecimentos que auxiliem nas investigações, especialmente de homicídios. Compartilhamos nossas experiências do que tem funcionado, assim como daquilo que pode ser melhorado para que possamos construir conhecimento e evoluir. Vamos lá, vamos para um breve intervalo. Já a gente volta com mais informação. Rede AMC. Compromisso com a notícia. Para ser notícia, tem que ser verdade. Sexta é dia de política sem enrolação. Em Sem Arrodeio, Sueli Frota conduz uma conversa direta com analistas e convidados. Os principais temas da política do Ceará e do Brasil debatidos com clareza. Um espaço de pluralidade e opinião. Sem Arrodeio, toda sexta, às 20 horas, na Rede ANC. Sem Arrodeio, política como ela é. Rede ANC, se acontece no Ceará, vira notícia aqui. A notícia do Ceará. É o nome de quem faz jornalismo de verdade, com imparcialidade e, acima de tudo, ética. O jornal impresso alcança os formadores de opiniões de todas as regiões do estado. Além de ser disponível gratuitamente nos formatos impresso e digital, o jornal Divisão Municipalista é distribuído também nos principais órgãos e instituições cearenses. Saiba, se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Vira notícia. Olha, tá muito difícil arranjar um emprego. Mas aí deve estar faltando um brilho no seu currículo, né? Sabia que 94% das empresas preferem contratar formados pelo Senai? Sério? Com certeza! Entra aí no site que você vai encontrar diversos cursos técnicos e cursos de qualificação profissional. Agora tô sentindo que vai dar certo, hein? Vai sim! Acesse senai-ce.org.br e transforme seu futuro com o Senai Ceará. Vem aí a sétima edição da Expo Construir, a maior feira da construção do Norte e Nordeste. De 19 a 22 de agosto no Centro de Eventos do Ceará, reunindo indústrias, comerciantes, construtores e profissionais do setor. Traga sua marca e venha fazer negócios na Expo Construir. Apoio Acomac, Sinduscom e CREA. Patrocínio Arte Piso, Fortex, Rejunta Mix e o Show Instalações Comerciais. Acesse expoconstruir.com.br e faça sua inscrição. Quer alcançar mais e com confiança? O rádio fala com 79% da população brasileira todos os dias. São quase 4 horas de escuta diária, segundo o estudo Inside Áudio 2024 da Kantar Ibope. E mais, o rádio está no celular, no carro, no trabalho ou em casa. É presença real em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Quem ouve, confia. Uma campanha da rede ANC e emissoras afiliadas. O rádio é o meio mais confiável do Brasil. Pesquisa de 2025 da Ponto Map e V-Tracker mostra que 81% dos brasileiros confiam no rádio como fonte de informação. E ele está em todo lugar, no carro, em casa, no trabalho ou no celular, em qualquer canto do mundo. Segundo a Kantar Ibope Mídia, o brasileiro passa quase 4 horas por dia ouvindo rádio. Rádio é credibilidade, alcance e resultado. Uma campanha da rede ANC e emissoras afiliadas. A informação corre rápido, mas nem tudo que chega até você é verdade. Notícia falsa confunde, espalha medo e distorce a realidade. Antes de compartilhar, pare e verifique. Tem fonte confiável? Foi apurada por jornalistas sérios. Informe-se com responsabilidade. Escolha veículos comprometidos com a verdade, com a ética e com você. Porque para ser notícia, tem que ser verdade. Uma campanha da rede ANC e emissoras afiliadas. Sua emissora quer mais presença no jornalismo regional? Com a rede ANC você recebe conteúdo diário de todas as regiões do Ceará. Informação com credibilidade, feita por jornalistas experientes. Apoio editorial, visibilidade e zero custo de adesão. É a sua rádio mais forte, com mais conteúdo e mais alcance. Faça parte da maior rede de rádios do Ceará, do Nordeste e de boa parte do Brasil. Fale agora com a rede ANC, 85 99155 9841. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. A notícia do Ceará. É o nome de quem faz jornalismo de verdade, com imparcialidade e, acima de tudo, ética. O jornal impresso alcança os formadores de opiniões de todas as regiões do estado. Além de ser disponível gratuitamente nos formatos impresso e digital, o jornal de visão municipalista é distribuído também nos principais órgãos e instituições cearenses. Saiba, se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Vira notícia. Você está na rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Voltamos com mais notícias. É o terceiro bloco do nosso programa Pauta ANC. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera, para as emissoras afiliadas à rede ANC. Vamos para a Serra de Ibiapaba. Serra você entende, né, o Adalberto? Serra eu entendo, viu? Serra você entende. A Serra é mais para cá, né? Com certeza. É a Palmácia. Palmácia. Grande município de Palmácia. Mas agora a gente vai um pouco mais distante, quase chegando no Piauí. Ibiapaba, Rádio Brisa FM 98,7. Também tem lá em Viçosa do Ceará, a Rádio Serra Verde FM 87,9 do Erivaldo Silva. No município de Croatá temos a Rádio Serra Grande FM 88,7 e lá no município de Ipu, Rádio Cidade FM 106,3. No sertão de Canindé, lá em Canindé, na verdade em Madalena, temos a Rádio Sertão FM 104,9 do Valdenir Silva. Também uma emissora afiliada da Rede ANC lá em Boa Viagem, a Rádio Liberdade AM, na frequência 1310, é 1310, é assim que fala no AM. Itatira, município de Itatira, Rádio Sertão Central FM 104,9. Virando minha página, eu vou aqui para o Sertão Central, lá no município de Quixadá. Tem o nosso correspondente Clamil Pinto, mas também tem a Rádio Central FM 104,9. Em Quixeramobim tem a Rádio Mais FM 104,9 e a Rádio Planalto FM 104,9 também. Todas as duas do Hamilton Veras. No município de Banabuiú, a Rádio Mega Mais FM 101,3 e 104,9. Em Ibaretama temos a Nativa FM, a Rádio lá de Irapuã Pinheiro, a Tataíra FM. Um abraço para a galera da Tataíra FM, FM 87,9. E no município de Milhã, Regional FM 88,9. Em Mombaça tem a Nova Alternativa FM 87,9, Rádio Tempo FM de Piquê Carneiro, Rádio Opção FM em Pedra Branca. E lá em Senador Pompeu temos a Rádio Humaitá FM 87,9 e Rádio Pato News FM 92,9. O governo do Ceará vai premiar os CRAs da região do Cariri por sua excelência nas assistências. Quem traz a informação é Jean Rodrigues.